Eu quero dizer-lhe uma coisa. Talvez você já tenha ouvido ou até mesmo tenha lido em algum lugar. Um sorriso não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas seus efeitos permanecem para sempre. Ninguém é tão rico que dele não precise. Ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos e em toda parte. Você é um ser humano maravilhoso. Quero ver você sorrindo e feliz. Não há dor que possa derrubar esse sorriso seu. Nenhuma moeda do mundo pode pagar o seu valor. Não se esqueça de sorrir, porque os seus sonhos se tornarão realidade. Você verá que as mágoas se converterá em paz e muito amor. Você tem em mim um amigo que gosta muito de você. E não gostaria mais de ver esse rosto lindo, tão pálido por falta de alegria. Ânimo, você é capaz. Eu sei que às vezes é difícil, mas se você pensar positivo e sorrir, nem que seja somente por um instante, você sentirá o poder do bom humor fluir sobre você. Eu, particularmente, acredito no seu potencial. E lembre-se, eu estou ao seu lado. Fé em Deus.